Dispatch on 6. Para cópia, já teria cabeça nesse horário. Afirmativo, 340 pro Galeão, copia? Sim, copia e pagou. Ok, web 5717, então autorizado para o Galeão, nível de voo 340 pela APA Zulu 10 até ESMAP, após segue conforme a rota do plano. Decola na cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é o 5064, o controle opera em 120.8, contexto. 340 autorizado pela Pesolu 10 até ESMAP, após conforme o plano de voo, decola da 10 com curva à direita. A saída é da EL Leda, após Leda voa Bride direto. O transponder 5064, controle 908-5717. Correto, web 5717, chame para o acionamento no portão 4. Ok, manda a sete. Salvador, que é o azul alfa, aqui alfa, informa no 10 do rígido dos motores na parte 3, bom dia. Gente, bom dia. Reporte apurando Duna Rio 9645. E o 9645, desce para 2000 pés, ajuste na 015. Ciente, autorizado ILS X6, pistão na 0, repórter estabilizado. Passando turno, localizando. Rio 9645, compete aproximação, chame torre 118-95. 118-95, a torre, o Rio. 21, ciente da informação Golf, autorização para Confins. Bom dia, Web 5898, autorizado para Confins, nível de voo 340, Pelapa Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da Euleda Bridge, transponder é 5065, e o controle em 120.8, conteja. Autorizado a 5898, nível 340, decolando da pista 10, na saída da Euleda Bridge, Alfredo 16, aciona 5065, controle 1208, Web 5898. Web 5898, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Maracona pronto, depois nós. Ô Salvador, bom dia, o Rio 9645. Está estabilizado em LS 90, uma pista vista. E 19645, bom dia. Cheque o trem, o vento é de 110 graus com uma dúzia de nós, o altímetro 1015, autorizado pouso na 110. Autorizado Web, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. 19645, confirmando, autorizado o pouso, cheque o trem, o vento 110 graus com uma dúzia de nós, atento à pista molhada. 110 com uma dúzia de nós. Por gentileza, reporte o trem checado. Foi reportado, embaixo travado. Sente. Livre o táxi via pátio 1 no Índia Alfa, chame no ponto de espera pronto para a decolagem, web 6749. Autorizado pátio 1 no Índia Alfa, no solo ao 58, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Kilo para a posição 9 do pátio 3. Alfa, Kilo, 9, pátio 3, muito obrigado. Nada, bom dia. Próximo ponto espera pronto, 1749. 1749 da Web, autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é de 120 graus, uma dúzia de nós, 1015 altímetros. Autorizado a alinhar e decolada 10, 1015 altímetros. Aguarde um instante, ok? O finger número 1 está ocupado ainda, aguarde um instante. Ok. Azul Alfa, Yankee Alfa, para agilizar, o senhor pode puxar a nave toda para fora aí da posição e aguardar para iniciar o avanço, ok? Ah, ok. Estou iniciando o recuo da aeronave para ficar no próximo para mais bom, tranquilo. Gente, autorizado a decolagem. 110 graus com uma dúzia de nós, o Web 6749. Autorizado, chame táxi, 5707. Deixa uma táxi. Web 6749, decolou 03, chame o controle em 120, décima 8, tenha um bom dia. Bom dia, muito bem. Bom dia, Web 6749, contato radar, seu aparelho do 340, sai do Gael. Quando possível a gente poderia voar direto à posição da El? Autorizada, presente. Da presente da El, muito obrigado. 76749, chame Recife 1251, ao TRN 13325. Web 6749, recuperou o controle? 6749, chame agora Recife 1251, ao TRN 13325. 7 com 129, 3 horas e 40 com 129, 3 e 40 e confins, está livre o táxi à direita, chama no ponto de espera pronto para a decolagem, o altímetro 1015, web 5707. 1015, chama pronto em mais 30 segundos. Azul Alfa Yankee Alfa, está autorizado a seguir até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Yankee está iniciando até a saída do pátio 3. Está pronto o Web 5717. Web 5717, autorizado a alinhar e decolar a 1-0, vento de 1-1-0 graus, uma dúzia de nós. Alinha e decola o Web 5717. Para pushback, acionamento FG 5898 no gate 1. Autorizado, 5898, chame para o táxi, o altímetro 1015. Autorizado, com altímetro 1015, FG 5898. No 7, decolou de Salvador aos 1-2, chame o controle em 1-2-0-8, tenha um bom voo e um bom dia. 1-2-0-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, web 5717, 1500 pés na Tael. Bom dia, web 5717, contato radar, vou para nível 340, perfil Tael. 340 da El, o 5717.